Madonna, de Kobalt, suba 400, saída da El. 400, saída da El, Papão Alfa Charlie. Juliette Alfa Serra. É o controle Salvador, acione a identificação. Chegada Bonf, desça ao 040. Curva à esquerda para ingressar numa base no 7. Afirma, curva à esquerda e entra no circuito da 17, mantendo o circuito. E vai alguns toques de arremetida na 17. Ok, ciente, Mike é convito. Então, ao arremeter, o senhor ingressa logo na base 17, reporte final, ok? Mike é convito. Ciente, é convito. Controle Salvador, boa noite, passageiro 2224, centro de informação, Quebec. 2224, boa noite, senhor identificação, na proa de Amã para a chegada Amã, desça para o 0620. Identif, Amã, 0620, 2224. Golfo no 776, autorizado? 776 para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. Reportará estabilizado, 776. Sr. Salvador, muito boa noite, é o gol no 856, no ponto de espera da 1-0, pronto. Boa noite, gol no 856, mantenha a posição. Mantendo a posição, 1-856 gol. Gol no 884, informo que tem um helicóptero fazendo a arremetida no ar, vai livrar o eixo agora, tem livre pouso, pista 1-0, vento no 20 graus, 1-0 nós, não vai interferir com sua aproximação. Gente, livre pouso, boa noite, 84. Mike Eco Vitor, tá livre o toque na pista 1-7, reporte para arremetida, o vento 1-2-0 graus, 0-9-9. Ali, arremetiu pela esquerda, tá autorizada a aproximação cabeceira 17, Mike Eco. Mike Eco Vitor, só desconsidere, mantenha o setor norte aguardando instruções para prosseguir no toque arremetido 1-7. Salve Salvador, vou 1940 para o curso de estacionamento na posição 5. Olha, TLS X-Ray, chama Torre 1836, gol no 776. 786. Aguarde para iniciar, 1940. Aguardar, 1940. Boa noite, 56. Tem condições de decolagem imediata assim que autorizada? Afirmativa, a linha decola sem parada. Boa noite, 56. A linha mantém, pistão no zero, agilizando as manobras. Agilizando, a linha mantém o 1856. Boa noite, a senhora identificação, chegada Mari, desça ao 050. Identificou, chegada Mari, desça ao 050, 7580. Trip 5241. Trip 5241, contact now Recife Center on 13325, backup 125.1. We'll contact Recife Center on 3325, backup 251. Have a good job, sir. Bom. Whisky Bravo Zulu, agora sim com o Centro Recife, 12685, alterna 12545. Noite 56, afirmativo, mantenha a posição, ok? Quer que eu passe além da marca de 1000 pra gente decolar lá da frente? Tem performance pra isso. Luiz, quebramos o gol agora com o Centro Recife. Remeteu o colega, não é isso? Afirmativo. Gol no 776, na escuta? Gol no 776? Bom, no 776, inicie procedimento de arremetida conforme quarta, carta, aguardando instruções e forma a pista 1028 impraticável devido à colisão com o pássaro, ok? Ciente, 776. A torre Macaco-Vito, pode virar abaixo? Macaco-Vito, negativo, ok? É, correção, tá livre a base, aguardando a pista livre, ok? A pista 17 livre. Sete livre base, aguardando a pista livre, Mike. O senhor Chocou permanece sobre a pista. Ela da Gol, que acabou de pousar, colidiu com o pássaro, a torre vai ter que fazer uma vistoria na pista, pista impraticável, ok? Programa alta na posição Duna, a 3 mil pés, 352-18. Pista 17, perfeito então, tá modificando a presente, confirme? Modifica aí, faz uma parte pela direita, 17. Temos um helicóptero, Macaco-Vito, no setor, lá na rotatória. Teria que ingressar aí, corredor Bonfim e Interlagos, para tempo aí da aeronave helicóptero pousar. Tá ok, eu tô sem a carta de, do corredor de visuais aqui no momento. Aqui. Então, reduza aí para a mínima que puder, vou coordenar com a torre. Ok, obrigado. Exulo Novembro tem livre decolagem, pista no 7, vento no 1, no 0 graus, 1 no 0. Evitar, espero que pista impraticável. A nave da Gol acabou de decolar, colidiu com o pássaro. O Infaero está fazendo vistoria na pista. 7-0-5-0. Controle, Serra, controle. Tipo, o Jota Serra informa que as intenções dele quando na final é pousar na pista no 7. Copiado, Juliette, Alfa Serra. Controle, gol no 776. Gol no 776, mantendo o eixo, suba para 3 mil pés, aguardando V2. Mantém o eixo, 3 mil, 776. Metida pistão no 7, vento no 1, no 0 graus, 1 no 0 mais. P5218, visual com campo. Afirmo. Torre 1 no 8, decimal 6. 2 no 8. Emitida. Autorizada a aproximação na pista 17, marca 3. Boa noite, é o 3518. Novembro decolado. Controle 1998. 198, galera. Trip 5218, ciente, reporte 5 milhas fora. Vai reportar 5 milhas. Não possui o, as cartas visuais de Salvador, nem possuímos, nem conhecemos o tráfego. Copiado, Juliette, Alfa Ferro. O Eco Zulu Novembro, prossigo no meu pés, corredor Axé, aguardando para prosseguir direto, Eco Zulu Novembro. Autorizou a patente no meu pés DCT, só aguardando a autorização para acender. DCT então, prossiga, está livre a ascensão 085, o Eco Zulu Novembro. Grato, DCT está presente, acendendo 085, Novembro. O passarelo 2224 reduzindo a massa possível, tá? Agora atingindo 0,60. Desça para 3 mil pés o passarelo 2224. 3 mil pés, 224. O gol no 776, iniciaremos agora a vitoração para a reorientação esquerda para o 330. Esquerda 330, gol no 776. 5810, curva esquerda, proa 010. Esquerda 010, 5810. Controle, o Juliette Alfa Serra solicita, se possível, a proa ao Serra Vitor Delta. Então que ia proará. Corrigindo, mantenha o perfil da Star, Juliette Alfa Serra. É o número 2 no sequenciamento. Estamos em coordenação estreita com a torre aqui para já a liberação da pista. Juliette Alfa Serra. Controle, Juliette Alfa Serra. Juliette Alfa Serra, desça e mantenha o 040. Sim, 040. Atenção, se o senhor autorizar para o SVT, mais próximo, cancelamos e vamos direto ao 17, se não atrapalhar. Secundelhas, o trip 5218. Tem trip 5218, solicita o cancelamento? Afirmo. Trip 5218, cancelado 14, base pela direita 17, reporte para final. Vai reportar na final. 0-2424, corrigindo 2424, a pista ainda não está liberada. Vê se mantenha 3 mil pés. Previsto o apta em Simbra, 2 mil pés, parceiro 2224. Ok, descendo para 3 mil pés, previsto o apta em Simbra, 224. Controle o Juliette Alfa Serra, descendo para 2 mil pés, 1091. Quem mantém 40, aguarde para prosseguir na descida, Juliette Alfa Serra. É, retornando então agora para o 040, Juliette Alfa Serra. Volo 776. Esquerda proa 285. Esquerda 285, 776. Um minuto. Um minuto fora, então já vou lembrar. Afirmo, Mike, é convido. Eu tô aqui na final pra... de base pra final já. Afirmativo, o tráfego já tá livrando a pista. Condições aí de programar uma outra posição toque seria na chegada MAN no nível 050? Ciente. Que não será mais necessário, que a porta acabou de ligar aqui, ela disse que ia se agilizar, já está liberada a pista. Desconsidere, mantém o vetor, vai cruzar o curso localizador, o AB 5810. Ciente, vai subir 5 mil. Para o localizador 5810. Mantenha a proa, irá cruzar o curso 5810. É, então mantenha a proa, cruzar o curso 5810. Táxi via Juliette Alfa, ponto 010, torre 186, ajuste 0-1-1, deu bom voo e boa noite. Táxi via Juliette Alfa, ponto 0-186, gol 1-9-4-0. Desconsidere agora a instrução de espera, a torre acabou de liberar a pista, prossiga para 2 mil pés e LS X-Ray autorizado. Com parceria do 2224. 2 mil e LS X-Ray, 2224. O Papai Romeu, o Papai Romeu Charlie, chame Centro Recife, 13325, alterna 251. Boa noite, 56, decolada 1107, controle 1998, ponto. Ó. Juliette Alfa Serra, informo que ultrapassará o curso localizador, ok, devido ao sequenciamento. Aguarde para resumir na proa de duna. Positivo, mantendo a proa, aguardando instruções, 040, Juliette Alfa Serra. Web 5810, resumo a navegação, proa de duna, desça para o 040, 5810. Aprando dona, descendo para o 040, 75810. Sônia, boa noite, gol 139, corrija, 1856. Gol 1856, com a carta rodada na decolagem, suba 390, saída Puca. 390, Puca, 1856. 97, livre da colagem, pistão no 0, vento no 20 graus, 10. Decolagem autorizada, pistão no 0, só 3197. Solo 1018, mantenha a posição na linha e chame solo 1219. Tem condição de chamar solo 1219, 1218. Uma navegação agora para o Odiduna, para o ILS X-Ray, pista 10, desça para 2 mil pés, Juliette Alfa Serra. Para o Odiduna, para o sequenciamento, desça para 2 mil, Juliette Alfa Serra. Web 5810 vai interceptar o curso curvando à direita proa 160, Web 5810. Direita 160 para interceptar o curso 7, 5810. 5810, desça e mantenha 3 mil pés agora. Certo, mantém 3 mil, 7. O Gol 1776, curve à esquerda, pro A260. Esquerda 260, Gol 1776. Alfa Serra corrigindo a proa, vai completar a esquerda, vai interceptar o log, vai manter a proa 080. 080, Juliette Alfa Serra, aguardando. O Salvador, Papa Romeu, Papa Romeu Charlie. Centro Recife agora, Papa Romeu Charlie, 13325, alterno 251. 13325251, Romeu Charlie. O web 5810 será necessário ultrapassar o curso localizador, ok? O web 5810, aguarde para reassumir a proa de tuna. Gente, aguarda. Controle Salvador, boa noite. Eu tenho 3197, passa 2500, sobe o 380. 3197, contato radar na decolagem, suba 380, saída da EL. Abel 380 na saída da Elton 3197, obrigado. Objeto 5810, reassuma a navegação na proa de Duna, desce 2 mil pés. Duna descendo para 2 mil pés, desce 5810. 5810 agora sim, está autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10 e após estabilizado o localizador. Tente, livre ILS e apontar o localizador, 5810. 2224, livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 099. Livre pouso, zero, passarei 224. Bono 776, curva à esquerda na proa 180. Esquerda, proa sul, limite ao curso. Esquerda, sul, limite ao curso, 776. Boa noite, Bono 940. Para o lock, curve à direita, a proa 080. Direita 080, 10580. Cruz, boa noite, Gol 940, saída da EL, cruza 2700 metros. 940, boa noite, contato radar na decolagem, só 360, saída da EL. 360, Gol 940. Juliette Alfa Serra no ILS. Juliette Alfa Serra, a FU ILS confirma. Estamos interceptando aqui, deu um pequeno overshoot, estamos reinterceptando aqui a final. Tá avistando então completo com a torre, 18-6, boa noite com o pouso, Juliette Alfa CR. 18-6, boa noite, grato. 7-6, mantenha a proa 180, tem condição de interceptar nessa proa? Tem condições, 776. Ok, intercepta nessa proa, reduzindo 1-8-0 nós, 1776. Reduzido, Gol no 776. A intenção é pousar na 107. Juliette Alfa Serra, cancelado aos 23, base pela direita no 7, reporte final. Reportará final no 7, Juliette Alfa Serra, grato. Passarei 2224, solo aos 23, 1219, boa noite. 219, obrigado, boa noite. Solo Salvador, eu passarei 2224, boa noite. Ligou. Passarei 224, boa noite, vem Alfa, após Kilo, táxi via pátio 3, porte para ingressar, pátio principal. Alfa Kilo, parte 3, reportará para a ingressão principal, passarela. Gente, o F5890, prossiga na aproximação. Boa noite, 56. Mais, escuta, prossiga. 856, chame Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 255, 2085, boa noite, muito obrigado. 776, desça 2000, no glide, desejar. Reduza para a velocidade de aproximação. Tô seguindo o tráfego da web, 4 milhas à sua frente. Já no glide também, 737-300. Afirmativo, já está na mínima, vai descer pelo glide. Tá 3197, chame centro, 12288, alterna 1251, no bom voo. Tá 3197, chama agora o centro, em 1288, alterna 1251, bom dia, boa noite. Boa. Controle é o 3560, boa noite, informação Quebec. 3560, boa noite, a sua identificação desse é o 050, vigilância chegada na maré. 050 na maré, possibilidade de voar TAP? Autorizado. Direto TAP 3560. Duas milhas e meia para o externo, chame a torre 186. Boa noite, bom povo. 186, torre 85, 80, obrigado. No 776, prossegue na aproximação, chama agora a torre Salvador, 186, grato, boa noite, bom povo. Boa noite, obrigado. Segue remoto no 4, passarelo 224. Remoto no 4, passarelo. Direto Alfa Sierra, backtrack, solo 26, reposto livrando pista. Só confirme o estacionamento. Tá, ok. Zero livre pouso, visto no zero. Coito no zero, livre pouso, pista no zero, vento no 20 graus, nono nós. Sempre livre pouso, coito no zero, pista no zero. Juliette Alfa Serra, boa noite. Prossiga. Juliette Alfa Sierra, chequei aqui no sistema ainda negativo, porém para confirmar o 219, ok? Juliette Alfa Sierra, agora informação Romeu, prossiga. Juliette Alfa Sierra, confirma o horário do plano? Queria o horário do plano, Juliette Alfa Sierra? Querendo chegar no sistema, Juliette Alfa Sierra, aguarde confirmação. Salvador, gol no 776, marcador externo, trem de pouso embaixo travado. Gente, gol no 776, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. 1940, boa noite. Alô, Salvador. É o gol 1885, autorização Guarulhos, 1380, por favor. 1885 ou no 3? 885. 885, já temos a aprovação, aguarde cópia para Guarulhos. Aguardando. 1219, boa noite. Livre direito 207, 5810. Salve, Salvador, muito boa noite, 7580, livre na sua escuta. Boa noite, 5810, táxi livre Alfa, após quilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar no grande pátio. Gente, livre táxi Alfa, quilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal. 1810. Tô 3603, pronto, cópia. Pronto, cópia. Então, 3603 Guarulhos, está autorizado nível 340, via Peruísque 50. Colada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo Índia Delta Eco Victor Bidev. Aciona 5007, frequência do controle 119, decimal 8. Ok, estamos autorizados Guarulhos 340, Peruísque 50. Decolada curva direita da El, Leda Bidev 5007, transponder 198, controle da 3603. Pronto, pushback no 07, 3603, 1011, no ajuste. Reportará, pushback 3603. Tô no 885, pronto, cópia. Cópia. Tô no 885, Guarulhos, 360, nível autorizado, via Peruísque 50, coluna 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta Eco, Victor Bidev. Aciona 5011, frequência do controle 119, decimal 8. 30360, rota de corpulante de voo, Upper Whisky 50, saída da El, Leda após Bidev, transponder 5011, controle 198, voo 1885. Boa noite, 1885, chama pronto, pushback no 612, 1011, o ajuste. Vai chamar quando pronto, 1885. No 776, falou 31 no 219, boa noite. 219, boa noite, o gol 1776. Só apontou 1077, 580. Falo, boa, o gol 1776, livrou. Boa noite, 1776, táxi Alfa, após próxima esquerda, quilo, via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, quilo, pátio 3, reporta para o pátio principal, gol 1776. Tente vento 120 graus no 1-9, reporte para a perna do vento. Reportar para a perna do vento, ou mais de vento, padrão, perna do vento. 03. Salvador, boa noite, tá 3858, informação Romeu, boa noite. 3858, boa noite, aciona a identificação, desse ao 050, vigilância, chegada maré. 050, vigilância, maré, postulada pro Editona, puta 3858. Ele autoriza ITAP, pro Editap 3858. Direto ITAP, puta 3858. Boa noite, 352, 16, para Aracaju, 190, confirmando? É, se possível, pode ter 130 pelo...